preparem. A evolução chegou. O Búfalo do Marajó. Bota açaí e pimenta. Ai, tá ardendo, hein? Lembro de nós dois sentados na calçada. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Localizado na rua Irmã Adelaide, próximo ao posto de saúde do Tapanã. A Very Fun Boy, não me diga.